Jared and Beck with the microphone. It's like it was not lasting. Big Flea, I kick hip hop all stars. Yeah, Big Flea, diz aí. Essa aqui vai pra todos os guerreiros do hip hop nacional. São Bento MC, SP Hip Hop All Stars. Aí, manda sua rima, eu sei que você quer falar, então diz aí. B de bumbo, B de bíblia, de balanço geral. B de bossa nova, Brasil, birimbau. B de bombojaco, de bombeta, bam bam bam. B de bom amigo, bom de bola, bom vivan. B de bom pastor, B de beija-flor. B de benfeitor, B de batalhador. B de black and white, black power, black magic. B de black in love, black music, percebe? B de bezerra, Jorge Ben, batucada. B de banca forte, de batida pesada. Bem aventurado, bem me quer, bem te vi. São Bento MC, B-Boy, Big Free, rei do microfone. Rei do microfone. Rei do microfone. Rei do microfone. Por muitos caminhos passei, muitos deles tropecei. Ergui a cabeça e não me importei. Sacudi a poeira, tentei novamente, pois sempre esse ensinamento guardei em minha mente. Se você perdeu a luta ou a guerra, talvez não importa, vai. Tente outra vez, o pódio é para quem luta e nunca desiste. Por isso que o rap é forte e persiste. Continuo de pé e minha história continua. Meu nome é Big Flea, meu rap é de rua. Jurássico e clássico no funk fantástico. Deslizando pé, tipo drible do elástico. Bombástico, um lance lúdico, meio mágico. Mano, nenhum fica estático, é lógico. Original, rap nacional, genial. Não é aqueles lixo nem de creu e nem de grau. Revolução cultural, sensacional. São Bento MC, hip hop original. Rei do microfone. Rei do microfone. Rei do microfone. Eu sou artista da rima, sou Randy MC. Eu sou Tupac, Chuck D, eu sou os mano e as mina. Eu sou orgulho, autoestima, sou coragem moral. Eu sou Taíde, mano, Brau, sou o vinil na vitrola. Eu sou a mão que controla o scratch genial. Sou rapper da velha escola, hip hop original. Eu sou Adidas no pé, sou microfone na mão. Eu sou do rap negão, eu sou guerreiro de fé. Eu sou estilo Pelé, sou o drible fatal. Sou campeão mundial, brasileiro bom de bola. Sou um refrão que cola, de tão louco e tão legal. Sou rapper da velha escola, hip hop original. Meu nome é Big Free, no rap eu sou o rei. Rock a coroa se houver algum. Agora sei, a honra do meu nome. Big Free, é o número um. Rei do microfone. Rei do microfone. Rei do microfone. O rap está onde estou e vai comigo onde vou. Eu quero ouvir todos com Big Flea dizendo agora assim ho, assim ho, ho. Rei do microfone.